Meus amigos e meus irmãos, vamos nos concentrar no livro mais importante do mundo. Evangelho quer dizer boa nova. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos e vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis. Foi quando lhe disse Tomé: mas, Senhor Jesus, não sabemos para onde vais. Como então saber o caminho? Ao que o Cristo lhe respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me tivesseis conhecido, terias conhecido também a meu Pai. Mas desde agora o conheceis e o tendes visto. Então lhe disse Felipe: mas, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos bastará. Foi quando Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem a mim me vê, vê o Pai. E como podes tu dizer-me a mim: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito e outras ainda maiores, porque eu vou para junto dele. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se realmente me amais, guardareis os meus mandamentos. E então, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, e voltarei a vós, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que guarda os meus mandamentos e os tem consigo mesmo, esse é o que verdadeiramente me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei diante dele. Disse-lhe então Judas, não o Iscariotes, que o haveria de trair: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, estarias alegres de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creias. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. O Evangelho de Jesus, segundo João, é de uma riqueza tal que jamais cessaria a chuva de conhecimento que ele derrama sobre nós. Há muitas passagens que eu marquei aqui, mas o tempo é tão curto. Mas para quem prestou atenção, aqui se encontra confirmado aquilo que Jesus diz, que tudo é possível àquele que crê. O que você percebeu na leitura, Luiz Paiva de Oliveira, que eu fiz agora? Eu li bem devagar, até melhorei o português aqui. Tem muita mesóclise e fica difícil até de ler, quanto mais de entender. E sua idade? É, 17 anos. Quer dizer que a mocidade está perdida? Eu já escrevi em 1980 e pouco na Folha de São Paulo, está perdida nada. É, uma coisa que eu reparei primeiro na leitura do senhor é que o senhor ia lendo e ia grifando as partes importantes, as partes que devem ser ressaltadas, e sempre é uma coisa que deu para perceber é que o senhor estava um pouquinho adiante no texto, né? Então já ia. O Jaime Bertolini percebeu isso aos 30 anos. Eu vou lá adiante do texto e vou marcando, vou lendo lá na frente, já conheço. E também é uma parte que foi um capítulo que o senhor falou aí do minha paz vos deixo, minha paz vos dou, que aí tá de um jeito diferente, e o senhor trouxe para uma linguagem mais dos tempos de agora, que eu fui reparando na hora que o senhor estava lendo. Tá aqui, ó, veja só como é que está aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Torce a língua da gente isso. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Já dizia o irmão Zaru, nem se arreceie. Não é melhor assim? Vou ler de novo aqui o versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João. Porque hoje é tudo tão depressa. Se você for ler de uma forma que sua língua vai quebrar, o pessoal não vai nem ouvir. Mas também, se você tira a solenidade da Bíblia, o voz é tão bonito quando você sabe ler e sabe explicar. Vamos lá então, como está aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Olha, como a dá o mundo, já quebrou a língua. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu prefiro ler como o irmão Zaru dizia. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Até eu acrescento, às vezes, quando eu prego, porque não tem, não conhece, então vai dar o quê? Não conhece. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Não é melhor assim? Com certeza. Vai entender? Isso é uma lição importante. Porque às vezes, por exemplo, um dia desses me falaram que bom a maneira com que o senhor apresenta Ezequiel falando sobre o Atalaia. Porque você vai ver algumas versões da Bíblia e aí você já não entende. A Bíblia convoca você ao raciocínio. Se você ainda tem que decifrar uma leitura quinhentista, quer dizer, do século XV, do século XVI, aí fica difícil. E quando vou pegando a Bíblia assim, e veja, não há nenhuma deturpação do que está escrito aqui. Só está mais bonito. Poxa, o dinheiro que meu pai gastou comigo estudando, eu não estraguei, não. Aprendi o português. Pois não, fale. Só para concluir, porque eu falei da leitura, agora falar da explicação. Sim, o senhor falou que a gente pode fazer de tudo, porque Jesus mesmo disse que a gente pode fazer mais do que ele, porque ele vai voltar ao Pai. E depois ele diz o porquê. Porque ele diz para a gente ter calma e não temer, porque ele sempre vai estar com a gente. Então as nossas obras, na verdade, serão as obras que ele vai autorizar para que a gente faça quando a gente se integrar nele. Sim, porque quando Jesus disse que a gente pode fazer tudo, tudo que está de acordo com o que ele ensinou. E você concluiu muito bem, fiquei esperando. Você concluiu muito bem. Agora vamos ver você, menina. Você é irmã dele? Sou. É a Ana, né? Ana Paula. Vamos lá, Ana Paula. Bom, O que chamou mais a atenção de você aqui? Sim, primeiramente... É o texto, hein? É. Sobre o texto, é importante lembrar que, a princípio, o próprio Jesus fala até mesmo da integração que ele tem com o próprio Deus. E depois ele fala do poder que ele transfere aos seres humanos quando integrados nesse próprio Cristo. Então, ele vem mostrar que esse poder que ele demonstrava ali perante aos discípulos, também ele mostrava a todos os discípulos que eles possuem esse poder. Ele já vinha ensinando essas coisas para que eles pudessem realizar, porque esse poder já existia dentro deles. Tudo é possível àquele que crê. Ele diz que recebe o poder do Pai e transfere àqueles que querem receber esse poder. Então, está claro porque tudo é possível àquele que crê. Vejam bem. Eu estava conversando hoje com alguns amigos e irmãos e diziam assim, vejam o caráter divino da Legião da Boa Vontade, da Religião de Deus, e da Fundação José de Paiva Neto. Tem meu nome? Porque eles puseram mais. Do Instituto de Educação, que é uma escola de líderes, mas de uma liderança diferente. Está claro que Jesus não jogava palavras fora. O irmão Zarur era um nome famoso no Brasil. Era poeta, escritor, radialista, jornalista. Um dia, vai numa reunião na Federação Espírita Brasileira, levado pelo Genofre, pelo Agostinho, que era o dono do Camiseiro. Era uma loja famosa, ficava no caminho do Colégio Pedro II, onde eu ia estudar. Colégio que já deu tantos renomes ao Brasil, presidente da República, sacerdotes, juristas, militares de grande expressão. Eu acho que o caminho é da educação, a cultura e espiritualidade ecumênica. Então vocês são os primeiros que devem proclamar a realidade da crença que tem, que sustenta no coração. Então o irmão Zaru chegou lá e a dona Emília Ribeiro de Melo falou, meu irmão, no final, São Francisco de Assis estava aí ao seu lado e disse, é chegada a hora. Quer dizer, ele não fundou a LBV porque resolveu fundar a LBV. Recebeu uma instrução espiritual. Fez porque um poder superior lhe mandou. E esse poder superior que nos sustenta, nos leva adiante, nos conforta, só pede a nós fidelidade, dedicação, atividade e competência. Porque o lamento maior do Cristo, que me incomoda, não porque o Cristo queixou-se, mas porque nós talvez não estejamos correspondendo ao seu desejo, é aquele em que ele diz que os filhos do mundo são mais vivazes que os filhos do Evangelho. Então, uma das maiores projeções do trabalho de vocês tem que ser esta: filhos do Evangelho, que sejam vivazes, porque eu já disse, escrevi nos jornais, não é porque eu prego o Evangelho e Apocalipse que eu tenha de ser tolo. Então não é porque vocês são jovens de boa vontade, jovens vanguardeiros de uma era nova, que tem que ser tolos. Pelo contrário, serem simples como as pombas, prudentes como as serpentes, estarem sempre preparados para enfrentar o lobo quando ele quiser atingir o rebanho. Como é que se vence o lobo? Tendo esse conceito do Evangelho, do Apocalipse no coração. Sabendo isso aqui, se não souber isso aqui, vocês estarão perdendo tempo e terão que prestar contas severas a Jesus. A reforma da ciência, da filosofia, da lógica, da política, da sociologia, é da própria religião, está nesse texto aqui. E Jesus disse que é a luz do mundo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.